Kyoko, você tem mesmo que ir? Eu prometi ir vê-lo. Independente de qualquer coisa que aconteça. Uma vez que você for, não vai conseguir voltar. Obrigada. Não vá. Por favor, não vá. Eu estou apaixonado por você. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esse foi dos grandes. Chefe, tá passando bem? O equipamento? Nenhum arranhão. A van tá pronta. Ah, já estou indo. Estúdios Genei. Infelizmente, as empresas Genei resolveram fechar os estúdios Genei por causa do desgaste considerável. Para preservar as memórias dos estúdios, decidimos produzir um documentário sobre a lendária estrela Fujiwara Chiyoko, que sustentou o estúdio de 70 anos. Por que é que você está me filmando? Não podia ter arrumado permissão para filmar aqui mais cedo? É sério? Por que ela não concordou em ser entrevistada antes? Ela não é mais uma celebridade, só por isso. Então devia ter filmado isso há 30 anos atrás, não é não? Ela mora num lugar tão distante e isolado. Que mulher mais maluca é essa? Fale isso outra vez e eu te mato. Ô, chefe, não interessa se ela foi uma grande estrela. Ela tem mais de 70 anos agora. Deve estar sofrendo de velhice, não acha não? Olha... É ali, olha a casa lá. Acho que nós não vamos esperar muito, não é verdade? Afinal, nem sabemos como é que ela está agora. Ela nunca vai envelhecer! Com licença. Senhora! Filmes modernos. Rei do Caminhão. A senhora Fujiwara mora aqui sozinha? Sim, ela mora aqui há anos. Seus amigos são os livros e o jardim que ela tem. Esse aqui é o chá de ervas que ela mesma faz. Vocês dois têm muita sorte. Ela concordou em deixar vocês fazerem a entrevista. Oh, nós tivemos muito trabalho para encontrá-la. Essa é uma grande honra. Você disse que tinha uma coisa especial para dar a ela. Bom, sim. Eu não me admiro. Não é normal ela chamar alguém aqui por vontade própria. O que você acha que não é normal, Mino? Nada, senhora. Estava falando do terremoto de hoje. Só isso. Não foi normal. Não foi uma coisa incrível? Eu até achei que a minha hora tinha chegado. Como vão vocês? Sou Fujiwara Chiyoko. Hoje é um grande dia para nós. Nós estamos muito honrados em entrevistá-la. Por favor, não seja tão formal. Estúdios? Lotus é a minha empresa. Lotus como a flor. Nossa, adoro Lotus. É, eu sei disso, por isso o nome do nosso estúdio. Ai. Já estão florescendo no Jardim dos Fundos. Você se lembra do significado da Lotus na poesia? Ah, sim, se me lembro bem, é inocência. O que trouxe, senhor Tachibana? Me desculpe, é que... Eu não sabia para onde enviar. Então eu resolvi eu mesmo trazer isso para a senhora. Por favor. Há anos eu não me lembrava disso. É mesmo? É a chave de uma coisa importante? Da coisa mais importante que existe. Obrigada, senhor Tachibana. Me diga, onde o senhor conseguiu isto? Há muitos anos atrás, alguém encontrou nos estúdios de Ney, sabe? Eu nunca imaginei que fosse segurá-la de novo. Podemos começar agora? Parece que até o terremoto está comemorando. Claro, com certeza. Meu destino parece estar ligado a terremotos. Na verdade, eu nasci durante o grande terremoto Kanto. Meu pai queria tanto ter um filho. Ele morreu e foi como se a vida dele tivesse sido trocada pela minha. A loja que ele deixou para trás permitiu que minha mãe e eu vivêssemos bem. Entenda, quando eu era jovem, o mundo era uma bomba relógio prestes a explodir. Naquela época, a política pendia para a direita. Eu via homens fardados marchando e pessoas na rua, e eu no meio deles sem entender o que acontecia. Sabem, eu acho que as revistas femininas eram mais importantes para mim. Eu olhava para as fotos e sonhava com o dia em que encontraria meu príncipe encantado. A senhora foi quando o estúdio a descobriu? Não sei por que ele se interessou por uma garotinha de nariz chato. O diretor executivo dos estúdios de Ney gostou de mim quando eu ainda estava no ginásio. Você não vai deixar ela fazer? De jeito nenhum. Esse é o diretor executivo de quem eu estava falando. Minha mãe acha que ser atriz é uma profissão exótica. Exótica? Foi assim que ela chamou? Senhora, nosso filme se passa na Manchúria. Ele vai incentivar nossos soldados lá e encorajar todas as pessoas da nossa nação. É claro que a Tioco quer servir ao país dela. Não é mesmo? Eu entendo muito bem o que você quer dizer. Mas essa criança sempre foi muito tímida para ser uma atriz. Eu quero que ela ache um marido e fique com a loja só para ela. Não é, filha? O que é mais importante, a nação ou a loja de doces? Pela nação, você diz. Não é mais apropriado para uma mulher proteger a família e ter herdeiros? Semana Nacional da Saúde. Sua nação precisa de você. Que entrevista é essa? Senhorita Tioco. Você está parecendo um criminoso. Me desculpe. É que eu estava com pressa. Está acontecendo alguma coisa. Ô, chefe, sua cabeça está na frente. Ele não está aqui. Vá por ali. Moça, sabe me dizer se passou um homem por aqui? Carregando uma coisa dentro de um pano? Ele foi por ali. Vamos! Precisa de coragem para proteger alguém assim. Mas quem é aquele cara? Eu posso ver? Não, ainda não. Eu não terminei. Eu só vou acabar quando eu chegar em casa. Lá no inverno, a neve alcança até onde os olhos conseguem enxergar e deixa tudo branco. Eu quero montar o meu cavalete na neve, porque fica tão frio que chega a doer os ossos. Naquela paisagem de pureza branca, você sente como se estivesse num mundo estranho e muito distante. Eu adoraria ir lá, de verdade. Quer saber? Para agradecer a sua ajuda, eu vou convidar você para ir lá quando estivermos em paz. A lua cheia. A lua cheia é amanhã. Eu gosto mais da lua como está agora. A lua cheia começa a perder a sua forma no dia seguinte. Mas a lua no 14º dia ainda tem um amanhã. Uma esperança chamada amanhã. Eu preciso ir agora. Ah, o quê? Mas você está ferido. Meus amigos estão lutando na Manchúria. E um pincel não é de muita ajuda. Vê isso? É a chave da coisa mais importante que existe. A coisa mais importante que existe? Adivinha o que é? Eu vou tentar adivinhar. Então eu acho que vai ser o meu dever de casa para amanhã. Você promete? Conta logo tudo pra gente. Você tá apaixonada por alguém, não tá? Primeiro amor! Ela não é uma graça. Claro que é. Ela não é uma velhota ainda. Você trouxe pra ela? Ele não pode ir muito longe. Continuem procurando. Oh, senhorita! Graças a Deus que você está bem. Tinha um ladrão dentro do estoque. Ele está bem. Chegou na estação. Que bom que você não está ferida, menina. Mandou bem, balconista. Agora ficou dramático. Hã? O quê? Eu chorei 53 vezes com essa cena. Desde quando estamos falando sobre o filme? Isso mesmo. Comecei minha carreira no cinema depois disso. Eu entendo. Senhora, como isso começou? Você não se lembra? O executivo do estúdio nos disse que seu próximo filme se passava na Manchúria. Manchúria. Claro. Obrigado, Tioco. No fundo, sabia que aceitaria nossa oferta. Bom, eu tenho que servir ao meu país. Certo, mãe? Agora entendi. Você só estava seguindo aquele homem. Sim. Eu realmente não dava a mínima para filmes. Tioco! Esta é Fujiwara Tioco, a nossa atriz principal. Como você está? Tenho certeza que você reconhece Chimao Ueiko, nossa maior estrela. Ah, olá. Como vai, Cheiko? Que interessante. O que você está fazendo? Ele não é o... Me dá aqui, por favor. Eu tiro o chapéu pro meu tio. Ele tem um olho bom para atrizes. Olha, você é rápido no gatilho mesmo. Você se chama Tizuko, não é mesmo? É Tioko. Então esse é o Sr. Otake. O querido sobrinho do executivo, um jovem diretor promissor. Ele adora fazer testes com as atrizes. Me desculpe, eu não devia debochar. Um homem deixou isso comigo. Eu acho que se eu o ver na Manchúria, vou devolver isso para ele. Nós não vamos para lá para nos divertir. Quem é esse homem? Você sabe o nome dele? Eu não sei. Então, como você vai encontrá-lo? Eu sei que ele pinta. Pinta o quê? Eu não sei. Nem isso você sabe? Mas... eu sei que ele está na Manchúria! Jura? Eu nunca ouvi falar de um homem desses. Eu me lembro! Mas eu sei que ele tem que estar por aqui. Eu não preciso de amadores para se meterem no meu caminho. Fique sabendo que eu não vou desistir fácil. Eu tive que cruzar um oceano só para chegar até aqui. E eu... Diretor! O que está acontecendo aqui? Essa garota nem sabe decorar as falas dela. Espera aí. Tioko, quando você entrar na personagem, as falas vão sair de dentro de você com naturalidade, sem você precisar pensar. Sim. Eu não disse que esse não era um papel para uma amadora como ela. Eu só quero vê-lo mais uma vez. Bom, já chega. Vamos fazer a cena. Você fez um bom trabalho. Que interessante. Até que você sabe atuar. O que foi, chefe? Tá parecendo tenso. Então me diz, já tem alguma ideia de quem é o dono da chave? Mas você ainda não desistiu? Então, por que não tenta falar com um vidente? Tem um bem perto daqui. E dizem que ele é muito bom. Adivinhação. Bom, o homem que você está procurando está no norte. Ele pinta. E é alto. Ah, por acaso, ele está procurando uma chave? O senhor conhece ele? Se ele for esse homem, então sim. Me fala, por favor. O senhor sabe onde ele está? Peraí, ela largou o set? Isso não foi profissional. Definitivamente você não entende as mulheres. Tá legal. E você entende, por acaso? Oh. Grande reunião de ativistas no norte da Manchúria. Vou dizer uma coisa, chefe. Deve ser a melhor sensação do mundo ser perseguido por uma garota assim. Quem me dera se fosse eu. Tioko! Nacionalistas? Comunistas? Olhem, olhem! São os bandidos! Senhorita, Chiyoko! Isso está acontecendo mesmo? Senhorita Chiyoko, fale comigo, senhorita Chiyoko. Com licença. Chefe! Vamos sair daqui! Pra onde os bandidos foram? O que é isso? O que está acontecendo? Fui eu quem deveria perguntar. O que aconteceu? A gente não estava em Manchúria. Sua Alteza, onde ele está? O meu senhor está no castelo dele. Quantas vezes... Você chorou com esse filme. Não! Espere um pouco. Castelo? Quem é você, Aparição? Pode me chamar do que quiser. Mas eu a conheço muito bem, sabe? Eu a conheço desde muito antes de você nascer. Ah, é? Então me diz o que você quer aqui. Você veio até aqui para assistir a minha morte! Beba esta poção. Mesmo que não tenham ficado juntos neste mundo, seu desejo pode ser realizado no além. Então tenho que desistir da minha vida como humana? Ele está esperando por você lá. Longevidade. Agora você vai queimar para sempre nas chamas do amor eterno. Você me enganou. Eu te odeio muito mais do que posso suportar. E eu te amo muito mais do que posso suportar. Um dia você vai entender. Sua Alteza! Alteza! Genemão Marechal de Nagato a seu serviço. Ué, desde quando? Vou protegê-la, mesmo que isso signifique sacrificar minha própria vida. Pode acreditar. Eu não vou abandonar o meu senhor. Ah! Aparição. Maldita seja. Lamento dizer que ele foi capturado por nosso inimigo. Meu senhor, então ele ainda está vivo. Sua Alteza, tem que voltar para seu território. Tenho que salvar o meu senhor. Siga-me, Torakishi. Eu não sou Torakishi. Alteza. Tenho que chegar até o meu senhor. Nunca vou me esquecer da sua lealdade. Que a fortuna seja sua. Parece que foi ontem. Tudo bem eu continuar falando assim? Imagina, senhora Fujiwara. Por favor, fale da forma como quiser. Eu agradeço muito. Obrigada. Então... em que parte eu estava mesmo? Ah, a senhora cruzou a linha do inimigo. Olha só, o Nagato foi ferido para Chuchu. Isso mesmo. Eu só queria tirá-lo da prisão de uma forma ou de outra. Você quer me vencer? Talvez daqui a 10 anos! A princesa fez isso, é? Atrás de você, Tioco! Acabem logo com ela! Esperem. Mas o que é isso? Quem está aí? Ah, dá um tempo. Meu nome não tem importância. É você. Você me seguiu até aqui. É um foragido! Matem ele! Sou reconhecido pela minha persistência. Por que você fica me olhando desse jeito? Não posso fazer nada se eu gosto de você. Do mesmo jeito como você insiste em salvar aquele homem. Eu preciso. Tenho que salvá-lo. Eu o amo. Chega de falar. Agora vamos. Pode deixar o resto comigo. Ah, por favor. Você não tem que me agradecer. Morrer pela mulher que eu amo. Oh, sempre foi o meu maior desejo. Eu acho que está na hora de pedir demissão desse emprego. Venham com suas espadas todos de uma vez. Olhem, a ajuda está vindo aí. Ah. onde ele está. Oh, eles ladram, mas não mordem. Espere por mim, Tioco. Estou indo, amor. Agora a cabeça dele já deve estar em exibição na capital. Em Kyoto? A estrada termina exatamente aqui para você. Ele está em Kyoto. Piedade! Não! Eu não vou soltar você. Eu juro que vou voltar. Eu só quero vê-lo de uma vez por todas e poder devolver uma coisa que pertence a ele. Como você é boazinha. Mas um homem que está prestes a ser executado não precisa de nada de você. Sua Tonina. Mesmo que você o perseguisse por milhares de anos e quilômetros, não escaparia do seu destino, nem você, muito menos ela. Não fique aí parado. Pegue ela. É, fique de pé. Me solta. Vamos. Por favor, me Anda. Solta. Eu tenho que Vamos. Ir, por favor. Me solta, por favor, me solta. Me solta. Me solta. Agora, estamos em Kyoto, mais rápido que num trem-bala. E em outra época também. Para Torakichi. Ah. Onde está Tioko? Ô, chefe, essa roupa não te caiu bem, não. Não olhe pra mim assim. Eu ensinei tudo que você sabe. E agora você me envergonha. Você vai aprender a ouvir a razão. Mas que audácia! Deixando a Eiko com raiva. Isso é o que ela merece. A Tioko não sabe o seu lugar. Uns homens gostam dela e ela já acha que é uma gueixa. Vigie! Garanta que não fuja pra lugar nenhum. Sim. Aí, será que eu tô maluco? Isso não era pra ser um documentário? Mas é claro que é. Chama-se Os Sete Espectros, a lenda de Fujiwara Tioko. Ah, esses coroas de hoje em dia. Você está bem, senhorita? Sim, eu estou bem. Então deixe tudo comigo, moça. Pode vir por aqui. Na verdade, ele está na cidade, não está? Eu sei que você não acha que vou deixá-la trancada aqui. Eu não vou esquecer disso pelo resto da minha vida. Ora, quando chegou aqui pela primeira vez, eu senti como se já a conhecesse. Eu pensei que um dia gostaria de ajudá-la. E desde então... eu... Tioko! Você tem que prestar atenção. Fuga da prisão? Algum rebelde samurai fugiu. Vamos, espalhem-se! Me desculpe. Sou eu. Não se lembra de mim? Nos conhecemos num dia de inverno exatamente como esse. Eu procurei você por toda parte. Para poder te devolver isso. Por aqui! Deem a volta! Não deixe ninguém escapar! Espera! Sua chave! Fique com ela até nos encontrarmos. Você, por um acaso, viu um samurai passar por aqui? Para onde ele foi? Ele foi por ali. Eu já vi você antes. Você está escondendo alguma coisa. Fala. Você sabe para onde ele foi? Não tenha medo, senhorita. Legal! Até que enfim que ele chegou! Você é um rebelde terrorista. E vocês são os idiotas que não sabem quando sua hora acabou. Suba no cavalo. Vá embora, senhorita. Pode deixar o resto comigo. Humilde. Senhorita, eu jamais esquecerei de você. Oi! Onde você pensa que vai matando aula, sem? Vai se encontrar com um certo defensor dos direitos humanos? Eu não entendo. Nós temos prova. Ele deixou uma lembrancinha para você na parede do armazém. Ele deixou? O quê? Então você conhece ele. É tudo o que eu preciso. Vamos continuar na delegacia. Você pode nos contar tudo lá. Você é mesmo teimosa, não é? Diga logo aquilo que eles querem saber. Eu não posso dizer a eles o que eu não sei. Mas eu não diria mesmo que soubesse. Eu nunca o trairia. Mas que tolinha. Isso é o que você diz agora. Mas os sentimentos sempre mudam. Não vai ser assim. Eu tenho certeza que eu amo mais e mais a cada dia. Homens, todos iguais. Dizem que a Eiko deu todo o dinheiro que devia para o homem dela. E logo depois ele fugiu com outra pessoa. É? Queria que ela tivesse dado um pouco para mim também. Hã? Ué? O que que foi agora, hein? Senhorita! Eu estou aqui para salvá-la. Quem é você? Você se esqueceu? Eu sou o gênio homem do Rikishá. Eu vim como prometido para retribuir sua bondade. É verdade. Estou mesmo sendo libertada. Eu não disse que seria, senhorita. Nós não precisamos mais de você, porque nós já conseguimos pegar o homem. Uau! Isso é ficção científica? Idiota! Essa é a sua ideia de gratidão? Mas eu tenho que ir. O depósito está em chamas. Sua bobinha! O que faz você pensar que pode morrer também? Tioco! Tio! Tioco! Mais depressa, Tioco! Tioco, volta aqui! Tioco, depressa! Foge, depressa, Tioco! Volta aqui, Tioco! Por aqui! Loja de doces Fujihama. Olha só. Até o dia em que nos encontrarmos de novo. Você está bem? Tioco! Tioco! Tioco! Você não pode fugir. Você não pode fugir. Está bem? A senhora está ficando doente? Estou bem. Se der ouvidos aos médicos, vai achar sempre que as pessoas idosas estão doentes. Olha, nós podemos voltar outro dia. Não, porque amanhã eu não vou me lembrar mais. Depois da guerra, era o que podíamos fazer para sobreviver. Nós não tínhamos nem comida nem roupas. Querer fazer bons filmes era tudo que nos fazia continuar. Todos os dias eram cheios. Mas eu sempre acreditei que uma hora íamos nos encontrar de novo. O mundo tinha mudado muito. Eu não fazia ideia de como encontrá-lo, mas não perdi a esperança. Não parei de acreditar no reencontro pela chance de ele assistir a um dos meus filmes. Sim, o auge de sua carreira foi nos anos 50. Uhum. Chefe? Agora já sabe. O quê? Então você também esteve no Ginei? Na unidade do Otaki? Ah, sim. Mas fiz trabalhos insignificantes demais para a senhora ter me notado. Mas você devia ter me falado. Bom, a senhora sabe, eu nunca fui um diretor ou um chefe de departamento. E sempre fazia o senhor Otaki ficar com raiva. Tachibana Genya, como vai o senhor? Tente dar o seu melhor. Eiko, este é Genya, o novo aprendiz. Ah, eu sempre adorei os diálogos entre você e Fujiwara Chiyoko. É que eu faço ela atuar melhor. Seu idiota, nunca fale da Chiyoko para ela. Lembre-se de uma coisa. Nesse mercado, nós elogiamos tanto o público quanto as atrizes, tá, rapaz? É. Qualquer dia eu te mostro como é que funciona. Sim. Eu com certeza caí nessa e fui boba. Sabe, um diretor de cinema se parece muito com um pintor, Tioco. Um pintor coloca as cores de que gosta numa tela. E eu achei uma bela cor para a minha tela. E essa cor é você, Tioco. O quê? O quê? Ele seduziu ela com uma cantada dessas. Vou tentar essa um dia. Com licença. Desculpe. Fujiwara Chiyoko, Madonna de Tóquio. Cheguei em casa. Eu pedi que você dissesse não para eles. Escute só uma coisa, minha filha. Você não vai conseguir ser a Madonna de todos para sempre. Você sabia disso? A felicidade de uma mulher vem da construção de um lar. Mas é que eu tenho que... Você sabe muito bem que todos os rebeldes antigoverno já foram libertados. E ele nem pensou em vir até aqui ver você, minha filha. Não! Eu vou conseguir achá-lo! Mas você nem sabe se ele está vivo ou morto. Ele está vivo, eu sei. Ele não vai ser jovem para sempre, Chiyoko. Nós prometemos nos encontrar um dia. Você está velha demais para esses sonhos de menina. Corta! Então, Chiyoko, o que está acontecendo? Lá vamos nós de novo. Eu estou cansada. A velha aqui precisa de uma pausa. 5 minutos! A chave sumiu. É por o dia em que aquilo aconteceu. Senhora Eiko! Está na hora do almoço? Não, ainda não está, não. Jenya, dá o fora do set. A princesa não está de bom humor. Hã? Por favor, me ajudem a procurar. Eu preciso ficar com ela. Não fica aí parado. Você também tem que ajudar na busca, Jenya. Sim, agora mesmo. Procurar pelo quê? Pela chave da Chiyoko. Sim. Então quer dizer que a Eiko pegou ela. Imaginei. Ninguém sabia disso na época. Mas no fim das contas, a chave não estava em lugar algum. Ela não se levantou e saiu andando. Tem que estar aqui. Me diz, Chiyoko. Então, essa chave abre o quê? É conta! Eu quero saber! Eu também! Conta, senhorita! Eu vou contar. Foi uma pessoa muito querida pra mim que me deu pra guardar. Foi o seu namorado, é? O namorado! Querem saber como ele é? Como ele é? Ele é bonito? Como ele era? Ah, me conta, eu quero saber! Eu quero saber! Conta! É, como ele é? Ele... Não consigo lembrar. Nem do rosto dele. Eu amava tanto. E agora eu nem consigo lembrar do rosto dele. Eu sinto muito. Oh, não. Imagine. Esse chá tem um aroma maravilhoso. São ervas do jardim. Faz muito bem à saúde. Nós podemos continuar? Logo depois que a chave desapareceu, a senhora se casou, né? Sim, com o Otaki. Foi como se eu tivesse perdido parte do meu coração com aquela chave. Eu estava velha demais para continuar sonhando. Ontem, dia 20, às 11h47 da noite, horário do Japão, 7 astronautas americanos, inclusive o tenente-coronel Glenn, dos Estados Unidos, foram lançados ao espaço em Cabo Canaveral. Enquanto o mundo assistia, o foguete entrou em órbita em 5 minutos e o lançamento foi considerado um sucesso. Que droga! Fale, Eiko. O que isso quer dizer? Foi uma farsa de um grande diretor para conquistar uma atriz popular. E a boba aqui ficou com o papel da ladra. Mas eu sempre fiquei com a consciência pesada por sua causa. Aquele vidente foi um truque muito sujo. Foi um golpe muito baixo. Mas eu estava desesperada para me livrar de você. Você sabia onde estava? Como eu saberia? Mas acontece que um certo alguém descobriu sobre o meu truque. Mas eu não entendi por que você fez isso comigo. Foi pura inveja da sua juventude. E do quanto correr atrás de um homem deixou você jovem. Enquanto isso, só me restava o papel da mulher mais velha com quem você contracenava. Perdi até a energia para te odiar. Mas tudo isso não ficou no passado. Com licença. Estamos em reunião. Volta mais tarde. É que tem alguém aqui que está esperando para ver a senhora Tioko. Você é a senhora Fujiwara Tioko, não é? O que você pretende agora? Me perdoe. Então você me conhece? Vai embora! Eu sei que você me odeia. Eu admito que fui tão mal quanto aqueles a quem servi em seu abuso de poder. Estou numa jornada para a redenção dos meus pecados. Um pintor anti-governo que nós prendemos pediu para que eu lhe entregasse isso e queria agradecê-la. Eu, de todo o meu coração, sinto muito. De verdade, estou sendo sincero com você. Me ajoelho diante de você, me perdoe. Capaz de agradecer a você. Eu quero muito vê-la, mas a guerra se intensifica mais a cada dia. Quando a guerra acabar e a verdadeira paz chegar, eu vou voltar para casa, para Hokkaido, e vou terminar aquela pintura. Um dia, eu ainda gostaria de lhe mostrar aquele céu estrelado, como eu prometi que faria. É isso? É a chave para a coisa mais importante que existe. A coisa mais importante que existe? Me dá até amanhã. Eu prometo. Última chamada para embarque para o Yukizora 138, com saída às 7h37. O trem vai partir da plataforma 12. Vamos, fala. Você está apaixonada por alguém. Primeiro amor? A lua cheia é amanhã. No 14º dia da lua, ela ainda tem um amanhã. Uma esperança chamada amanhã. Onde você mora, idiota? Atenção, passageiros. O trem vai parar temporariamente por causa do deslizamento de uma pedra no trilho. Abra uma porta! Os ônibus estão chegando. Os funcionários vão conduzir vocês até o fim da ferrovia. Você vai queimar para sempre nas chamas do amor eterno. Ele está em Kyoto. Tenho que salvar o meu senhor. Esperem! Esperem! Fique com ela até nos encontrarmos. Piedade! Ele está vivo. Você não saiu para dar um passeio. Entra! Tá aí um papel que te cai bem. Deixa isso comigo. Ô, Kaido, lá vamos nós. Naquela paisagem de pureza branca, você sente como se estivesse num mundo estranho e muito distante. Espera. Mas você tem mesmo que ir? Eu prometi que ia. Independente de qualquer coisa que aconteça. Mas você não vai conseguir voltar! Kyoko! Cuidado! Kyoko! Kyoko! Eu estou apaixonado por você! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esse foi grande! Você tá bem? Venham! Tirem os escombros! Rápido! Depressa, venham! Venham! Venham ajudar, venham! Venham! Ela está aqui! Eugênia! Você tá bem? Então você me salvou? Sim. Muito bem, Jenya! Eu te odeio muito mais do que posso suportar. E eu te amo muito mais do que posso suportar. Kyoko! Kyoko, o que foi? Kyoko! Ô, Jenya, o que você fez, hein? Eu não fiz nada. Imagine como pude esquecer alguém que salvou a minha vida. Que isso? Eu estou muito diferente agora. 30 anos se passaram. Eu tive uma vida muito discreta depois disso. Por que a senhora fez aquilo? Depois de desaparecer em Hokkaido, a senhora voltou para o cinema. Depois do acidente no estúdio... Por que voltou a se esconder, senhora? Eu nunca imaginei que o encontraria de novo. Embora eu estivesse determinada a segui-lo em qualquer lugar. Mas por que então, senhora? Depois do acidente, eu me dei conta de que eu não era mais aquela garotinha que ele havia encontrado um dia. Eu te odeio mais do que posso suportar. Eu te amo mais do que posso suportar. Não quero que ele me veja agora que estou uma velha. Kyoko! É um dos grandes. Oh, Kyoko! Você sempre esteve disposto a me ajudar. Kyoko! Kyoko! Thank you. No fim, ela nunca se reencontrou com o cara que deu a chave pra ela. Aquele policial. O pintor, em todo momento, se recusou a falar. Não disse uma palavra até o fim. Eu o torturei e depois o matei. Então, a Tioko... Na verdade, ela estava perseguindo um fantasma. Eu sinto muito. Nós exigimos demais da senhora. Não. Eu sei que eu aproveitei bastante. Mas acho que é hora do adeus. Ah, não. O médico disse que a senhora vai ficar bem. Escuta, você mente mal. Mas não fique triste. Porque, afinal... Eu vou atrás daquele homem de novo. Viu? Estou com a chave. Graças a você. Ela abriu a porta da minha lembrança dele. Me pareceu que enquanto eu estava falando com você, aquela garotinha que eu fui um dia voltou à vida. Desta vez, vai encontrá-lo. Tenho certeza. Será que vou? Talvez. Agora, isso não tenha mais importância. Afinal, gosto mesmo. Porque, afinal, eu gosto mesmo é de correr atrás dele.